chegando com Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, nesta segunda-feira pós-Atlântida Festival. Algumas coisas ainda sobram no corpo, né? Como, por exemplo, a rouquidão, as imagens inesquecíveis que a gente viu, especialmente para quem conseguiu subir no palco e encarar aquela massa de frente. Foi o momento que o Pretinho subiu no palco lá para trocar uma ideia com a galera, agradecer, receber a galera, dar um abraço na galera que nos prestigiou neste mega evento. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que lá esteve, a todo mundo que acompanhou pela internet, pelo Twitter, pelo blog do Atlântida Festival, pelo site. Muito obrigado. Já passamos por isso e já estamos trabalhando agora no Atlântida Festival 2012. Estamos chegando com o Pretinho Básico nesta segunda-feira chuvosa, 1:03. Chuvosa, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Não sei ainda em Santa Catarina como é que tá o tempo. De manhã em Floripa, tinha sol e dia agradável. Mas a instabilidade vai. É sul inteiro. A instabilidade tá subindo. Tá bem. Então chegamos com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Game do Potter. Não, eu tô olhando para os teus dedos, que indicador e o polegar do Potter esticam assim até tatu aguentar. É que dia de chuva, entendeu? Ele abre um centímetro assim, ele brinca de geleca com o tatu. Que nojo. Hoje é o dia. Chovendo. Isso não é uma brincadeira. Isso está sendo dito verdadeiramente. Eu estou pasmo com essa cena, mas não dá tanta nada. Tanta coisa, né, para fazer juntando o indicador e o polegar, né, Magnata? Tu tá bem, Mr. P? Eu tô bem, você está bem. Mr. P, querido, muito bem, todo muito bem, muito bem. Alma lavada depois de sábado. E tu, Potter, tá bem? Eu tô cansado, cara. Cansado ainda? Semana de arrebentar, né? É. Mas maravilhadamente cansado. Que bom, que ótimo. E tu, Porazinho? Tô bem, velha. Muito bem. Porazinho tá muito bem, né, Porazinho? Muito bem, minha coisa velha. Coisa boa, Porazinho. Maurício Amaral tá bem, Maurício Amaral? Pronto pra outra, cara. Pronto pra outra. É isso aí, Maurício Amaral. Marcos Pianjas tá bem, Marcos Pianjas? Tá tudo bem contigo? Marcos Pianjas, bonito casaco, Pianjas. E o roupa ainda do Atlântico da Festa. No inverno, né, quando esfriar, vai usar o quê, Maurício? Tá muito frio e tá chovendo bastante hoje em Porto Alegre. Tá, ó, já temos horrível. Neste momento tá a menor loucura. Temperatura do dia em Porto Alegre. 15 graus neste momento. É mesmo? Tá frio, tá frio. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o homem Galvão Crioulo, é o homem que tem a obrigação de abrir e a partir de agora também encerrar os eventos da Rede Atlântida. Neto Fagundes! Fala, meu compadre. Meu compadre, tudo bem, meu compadre? Tudo bem, cara. Ficou decidido lá no evento que agora tu também abre e fecha o evento. Para aí, Magnata, a gente não tinha combinado. Que era eu que fechava o evento? Não, tu fecha outras coisas lá, Paulo. Fecha a porta da cozinha, fecha a porta da rua, a porta da cozinha do evento é tu que fecha, Paulo. É o novo show agora, né, meu, do Neto Fagundes aí, com novas... Esse ano foi o acústico. Achei que tá bom, mas tá... Como o show começou agora, o público ainda não... Não, entrou, não. Quem sabe com turnê e tudo. É o quarto ano que tu faz essa mesma piada. Vamos fazer antes dos destaques do Clique RBS aqui, porque hoje nós temos que anunciar a morte, né? A bolada que tomou o Bin Laden. Sim. Foi do Boris. Bin Laden, né? Faleceu. Faleceram o Bin Laden. Tava na casa do Carlos Alberto, né? Encontraram. Isso. Não é pouca coisa o Boris. Mas vamos dar uma rodada aí de destaques do Atlântida Festival pra gente, né, encerrar o assunto aqui, já que abrimos o Atlântida da Festival 2012. Quem que tem alguma coisa interessante pra falar? Cara, eu gostaria de falar que foi um ano muito emocionante, assim, de um público bacana, festivo, alegre, né? O pessoal se divertiu bastante. Então, eu acho que a gente tem que realmente dar os parabéns ao pessoal que frequenta. As famílias se sentem seguras, cara, de deixar o pessoal lá, agorizada, né? E isso a gente fala muito da violência urbana, da violência das grandes cidades. Porto Alegre consegue, com civilidade, fazer uma baita festa com um monte de gente. Realmente, eu acho que foi o evento que deu o maior público de toda a história do Atlântida Festival. Eu acho que foi o Atlântida Festival começou mais cedo, né? Às 3:40, começou pontualmente. 15 para as 4, cara. Todo ano começava às 5 da tarde. Foi pontual, todos os shows. Até o Charlie Brown nada tinha atrasado. É impressionante. E o melhor de tudo que acontece é o trânsito, não fica todo mundo chegando à mesma hora. Uhum. Chegou uma galera mais cedo, depois uma galera um pouquinho mais tarde, depois no fim de tarde, depois de noite. E aí o trânsito fluiu legal. É verdade. Os pais puderam. Queria destacar o xadrez também, né, cara? O xadrez. xadrez, que xadrez foi até tá em alta, a tendência, né? O xadrez é a tendência todo do Atlântico da Festa. De xadrez do Atlântico da Festa. Impressionante o xadrez. E destaque pro proibidão do Pretinho que rolou de madrugada. Tá na internet, procure na internet. Ah, para que tá na internet, não é possível. Eu não participei. O cara que mais queria o proibidão do Pretinho não participou do proibidão do Pretinho. Queria avisar a todos os chefes da RBS que eu não estou nesse programa. Mas é proibidão, cara. É proibidão. Proibidão, é nóis. Depois das 10 da noite, a censura já é 14 anos, vale tudo. Aí o proibidão foi rolar às 3 da manhã, cara. Ih, 4? Sabe 4 da manhã? É, mais das 4, porque eu já tava indo embora e eu ouvi vocês falando proibidão. Ah, foi por isso que tu sumiu, tu foi embora, então. Claro, e anunciaram a ausência do Potter, que era o que mais exigia e questionava por que que não tinha. É que tava, sabe que tava desabrochando a flor do El. E aí. Desabrochou lá aí às 5h40 acabou o show da Glória, né? E aí eu fui lá pegar minhas coisas lá, né? E tava o Márcio Paz, o Arthur e o Couto, fechando aquele pós-festa, e aí eu entrei no pós-festa com eles lá, né, e eles falaram que tava liberado palavrão, e aí eu fiquei estranho, assim, falou um monte sim, de eu que liberei o palavrão no palco da festa. É um pega-ratão, falei assim, sabe, mas aí eu me segurei, falei, o máximo que eu falei foi foda. Porque a Fitch já liberou, né? PH, claro. Quase 6 da manhã, né? E tu falou do show da Glória, eu não vi o show da Glória, mas ouvi na nossa transmissão e realmente me impressionou muito, pesadão. Outra coisa impressionante. Uma variação de vocal, aqueles de death metal com... É não, legal, surpreendente. Chato, gente boa, surpreendente, surpreendente. Uma coisa que chama atenção sempre e cada vez mais, né, cara? A qualidade de som que a Atlântida apresenta, especialmente aqui no estúdio, ok, todo mundo conhece a nossa qualidade de som e tal, mas quando sai do estúdio, quando o Potter foi pra África, por exemplo, cobrir a Copa do Mundo, cara, o que era a qualidade de som do Potter lá da África? O melhor que era a qualidade de som que nós tivemos durante o Atlântida Festival, cara? Sim. Qualidade da música, qualidade da voz, demais, cara, muito obrigado à nossa área técnica, comandada, coordenada pelo querido Jean-Pierre. Jean-Pierre saiu às 5 da manhã lá da Atlântida Festa, 6 da manhã, 7 da manhã. Não, saiu às 7 da manhã. Não, da manhã. Mais ainda. 9 da manhã foi direto pro Beira-Rio. Pro Grenal, exatamente. Fez o Grenal e depois foi direto pra Rádio Gaúcho, onde o governador Tarso Genro deu entrevista lá na Rádio Gaúcho perto da meia-noite. É isso aí, cara. É um baita problema. E mais do que isso, hoje, 11 da manhã, tava aqui já. Não tava. Cruzei com ele 11 da manhã aqui. Tava dormindo. Ele não tem irmão gêmeo, vendo Friends. Não tem irmão. Mas ganha muito bem pra isso. Ganha bem, né? Ah, cara, não sei se ganha bem, mas nem me interessa quanto ganha, mas tem que ganhar. Beleza, tem que ganhar. Agora é Jack Johnson, né? Agora é Jack Johnson. Porto Alegre e Floripa. Recebe o 2 e 3 de junho. Isso mesmo, cara. Isso outra coisa importante sobre a nossa história, a nossa participação no palco lá, quando fomos abraçar a galera, só um flash que me veio. Foi vítima de bullying em frente a 20 mil pessoas. Cara, o que foi, eu não sei se vocês prestaram atenção nos flashes, cara. Enquanto a gente tava de frente pra plateia, milhares de flashes espocando ao mesmo tempo, isso é impressionante. Cada mergulho é um flash, né? Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash, cara. E pra mim não é bom isso, porque eu tenho o meu lado, né? E aí eu não conseguia... 50% tem problema. Pô, cara, 50% tem problema. Não, o Pi foi pro lado onde ele podia pegar uma. Tipo assim, sabe? Rolinglesses. Claro, que favorecesse. Mas isso aí tem muito, cara. Eu entrevistando o D2 junto com a Rodaica, né? O nosso querido amigo Anderson, que trabalha na Balada do Pretinho, tirou uma foto lá na entrevista e colocou no Facebook, no Twitter e tal, né? E aí pegou um lado que nota-se nitidamente que eu estou perdendo os cabelos. Ah, porazinho, mas não dá nada. E aí o cara fica, podia ter, né? Isso é só vaidade. Um ângulo melhor. Não, e tal. É só desse lado, porra. Não, mas fora isso, tava tudo bem. E eu me assei, né? Tô todo assado. Tá todo assadinho, né? Eu também. É mesmo? Criançado, mas quer fazer de tudo, né? Que dureza. Meio arranhado também. Tá bem, queridos. Mas então agora eu tô fã do Capitão Inicial, né? Capitão Inicial, mas Capitão Inicial não tocou nada no show. Baita música nova, só não sai do meu Walkman. Que bom, Galchão. Aquela música, como se senta. Não, é como se sente. Como se sente. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de semana, após Atlântida Festival. Eu não sei vocês, mas dá um vazio, né? Depois que passa, a gente tem aquela intensidade de um mês antes do evento. Preencher, né, do evento. E aí acaba o evento, dá um vazio, velho. Mas não dá nada. Vamos lá, em seguida tem Jack Johnson e já tem Planeta Atlântida de novo. E é a vida que segue. Segunda-feira, 2 de maio de 2011. Hoje é Dia Nacional do Ex-Combatente e também Dia do Taquígrafo. Você que é ex-combatente, Provavelmente. Funções em extinção. Provavelmente o avô da nossa audiência, né? O ex-combatente, ou talvez até mesmo o bisavô. Bisavô da nossa audiência. O Bin Laden é um ex-combatente agora. É um ex-combatente. Todos os policiais são combatentes, ex-combatentes, são sobreviventes os policiais. É verdade, Marcelo. Muito obrigado, Brigada Militar. Muito obrigado, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e EPTC e também Polícia Civil, que garantiram a ordem absoluta no planeta Atlântida 2011. Combatente dessa guerra civil que vivemos. É verdade, Marcelino. Agora, por favor, segure a onda aí pra eu dar o destaque do Clique RBS. O quê? O Marcelo tá entrando nos teus destaques, que eles estão mais sanguinários. Sim. Então ele gosta mais do teu. Sim, o dele é mais light, tá bichinho. Morreu o Bin Laden, né, amigo? Morreu o Bin Laden. É verdade. Morreu, faleceu o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, anunciou. Foi o Barack Obama que matou. Anunciou a morte. Cala a boca, Marcelo. Anunciou a morte do Osama Bin Laden. As forças dos Estados Unidos encontraram o líder da Al-Qaeda em um complexo de $1 milhão. Rapaz, em um resort de verão perto da capital do Paquistão. Deve ser uma maravilha. É a caverninha dele. O Bin Laden estava com uma mulher mais nova, que é a sua mulher. Não, ele tava com duas. A mulher mais nova dele. Ele tem outras, ele tem direito. E aí o cara era. Na religião. Ele levou pro resort de $1 milhão a mulher mais nova. Cada mulher deu uma torre. Ele tava botando as barbas de molho. Depois de 40 minutos de combate, o Bin Laden e um filho adulto, a mulher não identificada e dois homens foram mortos. As forças americanas chegaram ao prédio de helicóptero após mais de 4 anos rastreando um dos mensageiros de maior confiança de Bin Laden. O Bin Laden foi encontrado mais de 9 anos e meio após os ataques de 2011. E tu sabe o que, que levantou suspeitas? Porque uma casa de $1 milhão não tinha internet, nem telefone. Nem videocassete. Não tinha nada. Começou a levantar suspeitas, né? Aí o cara começaram a ver que ali tinha realmente, né? Demais coisa. Isso. Eu adoro essa coisa. Por não ter internet e no telefone. Mundo globalizado. Fica a dica pros outros terroristas, né? Tem internet, tem o telefone. E hoje é o dia de vários desejos que vão ser realizados, né? Porque sempre o cara pedir alguma coisa pra mulher, né? Ela diz, faz o dia que os Estados Unidos matar o Bin Laden. Hoje é o dia que muita coisa vai acontecer. Mas tem muita gente. No dia que os Estados Unidos matar o Bin Laden, eu te dou. Aí vem aquela frase, vou tentar muito quando tu vier aqui de novo. O Twitter é uma maravilha, porque aí começa todas as piadas possíveis, né? Sobre isso. Né? Ontem explodiu uma notícia. Vai fazendo piada, vai. É uma coisa boa, tranquila de brincar, né? E Al-Qaeda. Tranquilo. Aí agora vem a resposta. Vamos comemorar. Óbvio, né? Claro que vai ter vingança. E estão dizendo que, né, os Estados Unidos sumiram com o corpo, né? Jogaram o corpo no mar. Eu quero ver o que estavam dizendo de manhã. Isso é uma tradição do Islã. Tá, mas tudo bem. Respeitaram o enterro islâmico. Vocês acreditam? Tem razão pra isso. Colocar o corpo no mar e também não formar no túmulo do Bin Laden, se fosse enterrado, uma peregrinação tá. Culto ao Bin Laden, ponto de encontro. E se levar para os Estados Unidos, o local não do corpo. Não precisa levar, mas podia apresentar o corpo. Não, né? Tem foto já. Eles tiraram foto e filmaram. Estão dizendo que. Exame de DNA comprovou. Já tem mais. Já apareceu imagem. E o presidente dos Estados Unidos não ia parar diante do mundo inteiro de ser matando o Bin Laden. E o FBI. E o FBI coloca na capa do site, morto. Literalmente bobalhão mesmo. Olha só, posso desconfiar que sou, mas... Eu não acredito em tudo que eu vejo. Potter. Barack Obama, falei, deu do discurso, que é demais. Pra quem tá aprendendo inglês, o Barack Obama é o melhor professor. Porque ele fala pausadamente, você entende todas as palavras que ele fala. E ele acabou, cidades, né? Cidades. God bless America. E aí... Que saiu caminhando, assim, e a câmera saiu assim, cinema. Mas o mais importante de tudo depois, assim, é que assim, ó, tapetão vermelho. Até a gente não sabia o que estava acontecendo e tem um plantão da Globo no meio de um filme que eu tava vendo, A Rocha. Que baita, não sei se vocês já viram A Rocha. Já viram A Rocha? Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. Entrou tarde esse plantão da Globo, hein? E aí entra o plantão da Globo e tu pensa, ih, deu merda. E aí entra isso aqui, ó. É uma trilha, né, cara? É demais, Bin Laden. É uma cara. Trilha, hein, cara? Boa noite. Boa noite, Sidão. É direto dos Estados Unidos da América, o presidente Barack Obama anunciou o assassinato do maior terrorista. Assassinato não é um verbo. Não é um verbo. Coisas que... A morte. Anunciou o assassinato do maior líder terrorista dos últimos tempos. É o indirigível Sidão. Pode matar as pessoas em nome de... Eu. Sabe que o Osama Bin Laden, ele era um dos, o mais procurado do mundo e tinha uma recompensa gigantesca, uma mega sena pra quem desse alguma notícia, né? E aí eu tava lendo agora há pouco ali, dois caras ajudaram na situação e eles podem ganhar essa bolada que o governo dos Estados Unidos está pagando. Cerca de 10, 15 milhões de dólares para cada um. E o Magrão que tweetou, tô ouvindo uma barulheira na vizinhança aqui, helicópteros, sério? Barulho de janela quebrando, bababá, o Magrão que, vizinho do Bin Laden, lá no Paquistão, vizinho do Bin Laden. Vizinho, pegava ovo emprestado. E aí o cara, não sei o que tá acontecendo, sabe? Quebraram uma janela aqui na vizinhança, agora helicópteros, e alguma coisa muito ruim vai acontecer. E aí depois, o próximo tweet dele, cara, eu avisei a morte do Bin Laden sem saber que eu tava avisando a morte do Bin Laden. Que coisa. Muito louco. Agora a gente vai poder carregar shampoo nos voos, né? Um cara fez essa brincadeira. Não, tu tá enganado. Agora vai piorar. Que o bicho vai pegar. Piorar. Agora vai piorar. Tá, pesquisa. Mas ó, agora é a hora de ir pra Nova York. O Kiviloco mandou uma boa. Foi só a rede do PlayStation falhar que os soldados americanos resolveram trabalhar. Muito bom. Não dá pra jogar em rede. Vamos lá matar o Bin Laden. Vamos tomar vez lá. O que resta de Bin Laden? 3 ou 4 panos e uma gravadora em VHS. Porque todos os videozinhos eram em VHS, pior, né, cara? É verdade. Pior, cara. Pesquisa revela aumento no número de mulheres alcoólatras no Brasil. Percentual da população adulta que bebe álcool em excesso passou de 16% lá em 2006 para 18% agora no ano passado, em 2010. Sendo que o maior índice foi entre as mulheres. A taxa passou de 8,2 para 10,6 nos 4 anos. Para se ter uma ideia, devido ao organismo diferenciado da mulher, as mulheres absorvem o álcool 30% mais rápido. É mais fraquinha. Tem nega velha tomando álcool gel. É, né? As 3 tequilas. É a velha dica do sal na batatinha. Pede batatinha, enche de sal, deixa a mina com sede e desce chope. E faz ela beber. É, daqui a pouco mete os martelinhos. E notícia de ontem, hein? A boa já tomou submarino, amor. Ele está em Eger com o chope. Parei, né, velho? Eu parei, mas eu sei como é que se faz, velho. Sabe qual é o estado do Brasil que mais trabalha depois de 50 anos de idade? A população mais trabalha depois de 50 anos de idade. É os gaúchos! Bahia. É mesmo? Sim, passar a vida inteira sem fazer nada. Bem devagarinho, mas tá. A vida toda aí tá, descansando. Aí tá de depois dos 50 é o que mais trabalha. Até pra se aposentar é mais demorado na Bahia. Bahia trabalha sem preconceito, são preconceituosos. É mais que os amigos do Bilal. O drive-thru na Bahia, o drive-thru tem teleentrega. Cara, por falar em teleentrega, ontem eu tava vendo, não lembro o que eu tava vendo, tá? Uma propaganda, se não me engano, o Zé Wilker, do Banco Itaú. O Banco Itaú. E aí vem uma atendente, a cena se passa numa padaria, tá? Vem o cara, o dono da padaria, e o pai, que é o primeiro dono da padaria, o herdeiro da padaria, e seu pai. E aí vem uma funcionária e olha pra eles e pergunta: ah, eu precisava responder aqui rapidamente isso aqui, blá, blá, blá, blá. Vem buscar na loja ou é delivery? É alimentos não sei o quê ou é light? Cara, uma sequência assim, ó, de 3 ou 4 frases onde tinha os estrangeirismos embutidos. E eu confesso pra vocês que aquilo me causou estranheza. Ó. Me causou estranheza. É tudo demais. E aí eu me lembrei do deputado Carry On. Ah, sim, do Carry On. Né, que fez a lei lá do... A gente pega muito no pé dos caras, sempre com a mesma desculpa verdade. De que, não tem que fazer outra coisa. Lá na Argentina, site é sítio. Ah, isso aí, mas lá é natural. Mas é isso que o Carry On quer. É isso que ele natural. Quer. Até os nomes das faixas dos discos dos artistas internacionais são com o nome traduzido. Não, aí é exagero. É exagero. Mas é ridículo. Mas tem o nome em estrangeiro e tem o nome traduzido embaixo. Pode ser ridículo, mas enfim. Aí eu acho que é um socorro, exagero. O disco dos Beatles, socorro. É ridículo. Socorro! Eu preciso de alguém! Socorro! Feriado! Holiday. As empresas aéreas propõem o aumento da jornada de trabalho dos pilotos e comissários de voo. Vou querer. Olha que beleza, cara. Isso seria uma das saídas. Seria uma das saídas para aumentar a produtividade e evitar problemas de cancelamentos e atrasos nos aeroportos brasileiros. Pela atual legislação, os aeronautas devem cumprir uma carga horária máxima de 9 horas e 30 minutos por dia. Credo. De voo, com um limite de 5 pousos. Além disso, não podem voar mais de 85 horas por mês. A proposta é de elevar a carga máxima mensal para 100 horas. As companhias defendem que a iniciativa vai beneficiar os trabalhadores, que terão aumento de salário e maior número de folgas mensais. E o cansaço, cara? E agora? Os caras estão com essa frescura de dormir agora, cara. Esse piloto, né? Quer dormir. Quer dormir. Quer descansar. Direto. Um monte de gente pra transportar de um lado pro outro mundo quer dormir. Eu tenho certeza, esses dias a gente pegou um voo com um piloto bêbado. Certeza absoluta. Porque o avião ia em zigue-zague. Ele tava virado. Era aquele que dizia... Entre passageiros, vamos decolar agora rumo a Porto Alegre, fim da ilha... Vamos chegar lá, fazer uma boa viagem. Cara, era assim, piadinhas no meio do voo, sim, assim, largou fora da aeronave, estamos... Não, isso aí é carioca, é comandante carioca, os cariocas são brincalhões. O único problema que eu acho dessa comunicação interna dos aviões, cara, é o que mais interessa, a gente não entende, né? Atenção, tripulação, estamos com problema... É muito importante que você saiba o que realmente... A asa direita dentro de 20, dentro de 20 minutos... O motor principal... Mas os senhores podem ficar tranquilos. Pequeno. Mas é legal, o que o Federer falou é mais pura verdade. Quando é carioca... Aí é descontração. Mas esses dias eu peguei um comissário, chefe de bordo, que tinha uma voz muito... Pegou um comissário? Eu peguei um avião em que o chefe de bordo tinha uma voz sinistríssima. E ele falava tudo certinho, tudo que deve ser falado, né? Tipo, estamos com destino a Florianópolis. O cara falava pegando gente. Muito bom. Era meio locutor de FM. A todos que apertem os cintos. Voltou uma risada. Eu sentado pensei, esse cara tá de sacanagem. Esse cara quer pegar alguém. Muito bom. Dá um abraço pra um fã do Pretinho Básico. Claro, meu. Coordenador de uma baita equipe, inoxidável, brilhante equipe da Gol, Dalton da Gol. Grande cantor. Uma das subordinadas ao Dalton pediu pra eu mandar esse abraço, disse que o Dalton é fã do Pretinho. Tá dado um abraço aí ao coordenador Dalton da Gol. E aproveito pra mandar um abraço pros controladores de voo no Salgado Filho em Porto Alegre, que ouvem o Pretinho sempre também. Obrigado, e a todos os comissários de bordo que não são gays, né? A minoria. E as aeromoças, pessoal. Mas por que essa discriminação, Piazza? Preconceituoso! Um comissário heterossexual veio reclamar, eu disse... Tem certeza. Tá, meu, mas a maioria é dele, é. Tem razão. E qual é o problema, cara? 9%. E aí que, enfim... Tá certo, Marcos, cara. Isso aí tem que ser feito por mulher gostosa. Sempre foi assim. Não, Potter. Nos filmes é assim. No cinema não, é assim. Não, aí que tu te engana. É, Maurício. É. No cinema é assim. É só gostosa trabalhando em voo. Nunca viu o cineminha? Demorou. Mas tem várias gostosas também. Mas é que aquelas gostosas que trabalhavam, elas envelheceram trabalhando nos aviões, cara. Filhas e aí eu delas, tenho as aerovelhas. Potter, o aerovelho, eu tenho os grande fato, Brasil, o, né? O grande fato não é esse o problema. O problema é que tu não nasceu pra voar, cara. Tu e o Blue não nasceram pra voar. A próxima vez eu não pego mais na mão. Não adianta. Não adianta avião pra quem não sabe. Claro que não. Mas esse monte de homossexual na aviação é por causa da Trans Brasil. A semana deve ser das mais frias no sul do Brasil. Hoje o tempo segue bastante úmido e com temperaturas em acentuado declínio. Vixe, Maria. Amanhã a chegada de uma massa de ar polar deixa o tempo firme com o aumento do frio. Ah, não. A mínima fica em torno dos 9 graus e a massa de ar polar continua atuando na quarta-feira, deixa o tempo seco, ensolarado, porém mais frio. Ah, não. Ou melhor, ou tá certo? Ou seja, se amanhã vai ter 9, na quarta-feira vai ter menos. Isso aí. A temperatura mínima fica em torno dos 6 na quarta. Meu Deus! Na quinta-feira, o domínio do ar frio e seco permanece e as temperaturas mínimas ficam cada vez mais perto de zero. Fiada! E poderá haver formação de geada. E chuva? Não, né? Não. Chuva não. Só hoje. Aqui, né? Que bom. É verdade, amigo, uma mulher. Era isso então por enquanto de destaques do Clique RBS, Marcelo. Uma mulher encomenda roupas para bebê. É verdade. E recebe um tijolo, sabe de quê? Um tijolo do quê? Um tijolo maconha! Do quê? Maconha! É verdade! 74,6% dos assaltos da mão armada é culpa, sabe do quê? Do quê? Do quê? Da arma, né? Da maconha. É verdade. Ah, é? A maconha. É verdade. Causa assassinatos. É verdade. roubos, acidentes de carro e derrotas em Grenal. A palavra agora não se usa mais, tá? A palavra não se usa. A mulher levou um susto ao receber um tijolo de uma palavra que não se usa mais. Qual foi o susto que ela levou, a mulher? No lugar da sua encomenda, roupas de bebê da loja Baby Zé Rus. Segundo a polícia local, já é a segunda vez que encomenda desse tipo de palavras que não se usam mais. Temos áudio da mulher abrindo o pacote. Sido descobertas. Esse foi o grito da mulher ao abrir o pacote e ver a palavra que não se usa mais. Verdade. Pra quem conhece, que se eu recebo um pacote dessa palavra que não usa mais, eu não sei como é que é. Eu não hoje de tarde eu vou fumar a palavra que não se usa mais. Pastor reza o imposto de gasolina para que baixem os preços. É verdade, só rezando. Só rezando, amigo. E não foi no Brasil, não. Isso foi no primeiro mundo, nos Estados Unidos, no EUA. É verdade. Foi lá em Marshall Bible. Ah, lá em Marshall Bible se reza. É verdade, verdade. Ele acredita que quando se junta reza, a comunidade pode fazer algo acontecer. É verdade! Outra piada do Twitter ontem, o Iraque conquistado e o Bin Laden morto, dá pra baixar o preço da gasolina. Mas nunca baixa, amigo! Vocês já viram baixar preço da gasolina? Não. Vocês já viram baixar preço da gasolina? Não. Quando se colocou o GNV nos carros? É verdade. Não. Baixou o preço? Não. É verdade. Não, porque é muito caro é botar o GNV no carro. É verdade. Tem o custo, né, da instalação. É verdade, Marcelo. Aí nunca baixa. Aumentar tem sempre desculpa, né, amigo? É verdade. É o país da pouca vergonha. É verdade. É uma impunidade. O JQuest com 15 anos e ninguém faz nada. É verdade. Isso é impunidade no Brasil. É verdade. Estudante coloca o maxilar após bocejar. Não, durante não, não, não, calma, é desloca, Marcelo, desloca respira, o maxilar, respira. Lê direito a notícia, Marcelo. Foi uma mulher, a Holly Thompson, de 17 anos, bucejou tão forte que não conseguiu mais fechar a boca. É uma boca aberta. Virou pra trás. Imagina, cara. Então dava uma boa aula, né, Marcelo? Era o sono, hein? Mas vocês já tiveram um trancaço desse? Deus o livre. Eu tive um trancaço desse. Sério? É verdade. Horrível. Fala muito lá no CTG do Gauchão, isso aí. Tomou um trancaço. Cara, tá aí? Que coisa inacreditável. Como é que eu faço aqui no maxilar? Não ele sei o que lugar, que eu fiz. É uma cãibra. Eu não sei o que eu fiz. Mas foi quando? A cãibra aqui eu já senti. A primeira vez que eu vi minha sogra pelada aconteceu isso comigo. Fiquei boquiaberto. Mas depois foi o grito vendo a sogra pelada. Nada agradável ver sua sogra pelada, hein, a estudante de 17 anos, boca aberta, foi encaminhada ao Hospital Geral, onde a mandíbula foi colocada no lugar. Filha e do uma Rubem Beto. Tala foi feita com 26 abaixadores de língua. É verdade. Nossa senhora. Fizeram uma barraca. A filha do Rubem Berta. É um palitinho de picolé, é verdade, abaixador de língua. É verdade. A recepcionista do hospital, quando viu, disse, mas é bem boca aberta. Era isso, Pikachu. Era isso. Obrigado, tá, Marcelo? Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. P. Vamos com uma homenagem ao Christian Tobias de Cunha Porã. De Cunha Porã? Cunha Porã. É, legal. Tá de aniversário amanhã. Sei, feliz, né? Mandou e-mail. Bah, se vocês lerem, hein, meu e-mail vai ser um baita presente de aniversário. Tá, que gosta, Cristiano. Feliz aniversário amanhã, porque é dia 3, amanhã é dia 3, hoje é 2, né? Uhum. Muito bem, e aí ele manda duas piadinhas pro Cristiano Manuel. Olha, ah! É o Mr. P! É o Senhor P! É o Senhor P! É o Mr. P! É o Mr. P! E lá estava ele, Cristiano Manuel, indo acampar com os amigos. À noite, saiu da barraca pra fazer um xixizinho por ali, olhou lá no horizonte e viu um bando de índios se aproximando. Estão correndo e gritou pros amigos: ora, pois, rápido, todo mundo, tem um monte de índios vindo pra cá e eles devem nos atacar pela forma extrema de ir. Aí o outro olha pra ele: mas calma, Manuel, precisa primeiro ver se eles são amigos, ora essa. Mas é claro que são, estão todos juntos, olha. Mais uma, mais um. Cristiano Manuel do pega um balão que caiu. Aí lê ali, tava a seguinte mensagem escrita: quem pegar esse balão é um viado. Pobre do Manuel. Aí o Cristiano Manuel do enfurecido. Ah, é? Pois agora vocês vão ver uma coisa. Escreveu outro balão. No mesmo balão, aliás, escreveu uma frase com papelzinho e soltou ele: viado é quem soltou. Cris, eu Tobias. Um abraço, obrigado. Valeu, Pi. Ô, Potter, o que tem pra falar aí, Potter? Tem uma novidade muito novidade? Massa. Deixa eu contar pra vocês. Agora sou narrador de futebol num game da internet. Que beleza. É o Game Potter. Game Potter, que é o meu nome. Já tá no ar, já tá no ar. E sabe com que empresa que eu tô olhado? Tá associado com qual empresa? Coca-Cola. Sempre perto do poder, né, Potter? Impressionante. Já tá no ar? gauchãococacola.com.br/game. O que acontece? Eu gravei centenas de frases de narrações. E aí, o que a gente vai fazer? Nessa página especial, eles vão pegar um videozinho que eles gravaram da pelada deles, botar ali o videozinho, e aí com as minhas frases montar uma narração. Ah, para! E aí tem prêmios para as melhores narrações, divertimento, dá pra mandar e tudo mais, entenderam? Vai lá, grava a tua peladinha, vai no site lá que é o... Chega, leva as tuas frases e monto de acordo com a jogada que apareceu. Porque é bom de gravar pelada, né, meu? Tu podia... Exatamente. É especialista em gravar pelada. Na nossa próxima pelada... A nossa próxima pelada. Maravilha, cara. Eu vou montar na ação da narrar. Que legal. Porque normalmente tu não narra gravando, né? Que coisa. Como é que a Coca-Cola descobriu isso, cara? Deixa o cara falar. gauchãococacola.com.br/game. É barbada. E detalhe, obviamente tem um monte de frase gravada pra perna de pau, né? Pra quem não joga nada, pra jogada errada, sabe? Pra era só tocar pro Belé. Que desagradável. E o interessante agora é que tu grava, mas os outros montam. É verdade. A evolução dos tempos. Pô, eu achei legal a história porque dá pra te interagir absolutamente com qualquer tipo de narração, né? Que é de jogar e tudo mais. Sim. Então entra lá, obrigado pela Coca-Cola, pela confiança, gauchãococacola.com.br/game. Eu vou gravar hoje uma pelada do Porã. Tá bom. Vou montar e vou colocar no blog do Porã. Porã só tem uma legal. Pelada. É verdade. Muito bacana, parabéns. Certo? Parabéns. Fala aí. É homem de uma pelada aí, meu. Homem de uma pelada só. Eu tô entrando no site aqui, tem que se cadastrar, tô me cadastrando isso, aqui. É barbadinha. Ah, legal. É barbadinha. Só dá o e-mail ali e tudo mais. Vai aí, nego velho. Não, vamos fazer o seguinte, meu. Agora é classificado. Nego velho. Tá, vai, nego velho. Vai tu então. Nego velho. Seja uma curtinha. Vai, uma curtinha. Curtinha. O nego velho arrumou um emprego numa fazenda e recebeu a primeira tarefa. Como ele era aplicado, passou o dia se dedicando à tarefa pra não fazer feio, né? Até que o patrão telefonou pra ele. E aí, tudo bem, nego velho? Já selou o cavalo? Com certeza, doutor. Inclusive, eu fui informado que pra cada 20 gramas é preciso selar uma vez, né, querido? Então já coloquei 25 mil selos no cavalo, querido. Só uma coisa, eu quero ver esse bicho caber no envelope, né, querido? Quero um pouco de... Fica selar o cavalo, velho. É clacla, selar o cavalo, velho. É clacla. Classificado. Vamos nós então com duas ofertas da audiência. Vem anunciar a venda do meu supermercado. Isso mesmo, tô vendendo o super com tudo dentro. Do estoque a carrinhos de entrega, inclusive o prédio com 5 apartamentos em cima. Mas credo! O super é em Gaspar, Santa Catarina, tem 17 anos de praça com aproximadamente 900 clientes. Motivo? Aposentadoria. Que beleza! Olha que maravilha, o cara vai vender o mercadinho por 950 mil, supermercadinho, não, supermercado. 950 mil e aí vai se aposentar. Pode mandar e-mail para Supermercado Novo Oeste @yahoo.com.br. Supermercado Novo Oeste @yahoo.com.br. Certo? Fica no leste de Santa Catarina, né? O supermercado Novo Oeste. Não. Fica no leste. É Gaspar. Então não é leste, não, fica norte. No Novo Oeste. Gaspar, fica no nordeste de Santa Catarina. Outra oferta, já que é o programa das minorias. Vamos ao anúncio. Alugo excelente cobertura no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Rua Carvalho Monteiro. Lamentável. Quase esquina Nilo Peçanha. Com 280 metros quadrados, cozinha com armários, fogão e geladeira, 3 dormitórios com armários, sendo uma suíte com closet e hidro, dependência de empregada, living de 3 ambientes, mais terraço com churrasqueira e piscina e vista bacana para a terceira perimetral. Gás central, 2 vagas de garagem, o aluguel é R$ 5 mil mais condomínio. Contato para cobertura.poa@hotmail.com. Só 5 mil? Essa barbada. O legal seria alugar umas 4 dessas aí. Vamos alugar nós essa cobertura, velho. Gás Central é a botada do condomínio, né? Já todas as imobiliárias colocam ali condomínio. Entendeu? E não. Limpinho, não, limpinho. E, é como se não existisse. Tu tem nem o gás água, central, mas gás não central. Existe lá. Aí tu entra no apartamento, entra lá. Aí vai lá, toma uns 12 mil banho, né, no mês. Aí vem mais uns R$300 no condomínio. O que que houve? Gás central. Mas, cara, vida. Mas é o. Eles têm que fazer. É condomínio sempre aproximado. Eles fazem uma média aproximada. É, eles não botam o gás central na média. Tinha que ser individual. Não, mas eles não põem nada. É condomínio, é condomínio. Água. Condomínio. Mas é como a água. É como a água. Todo mundo usa e rateia. Não, eu sei disso. Eu sei que na hora que tu vai alugar o apartamento, o preço do condomínio que tá pro aluguel, ele é irreal. Tu entende? Eles, o aluguel é 1.200. É condomínio é uma coisa. O rateio da água e o rateio do gás é outro. É que na conta do condomínio, quando tu aluga um apartamento, entra a água e entra o gás central. Na conta entra, mas se tu perguntar, eu quero saber quanto custa o condomínio. Condomínio é X. Só o condomínio é tanto. É, verdade, cara, não é isso que eles fazem. Lá em casa o gás não é central. Eu pago pelo gás. E tem o condomínio. Tá, mas gás central é diferente. Não, pera aí um pouquinho, só um pouquinho. É que assim, são coisas diferentes. O gás central... Assim como a luz não, a água, perdão. Vocês perdem tempo explicando as coisas pro Potter. Explica em off. Boa, obrigado, boa, Marcos. Boa. Obrigado, Pianjo. Desculpa, eu olho pra ti e vejo o Pianjo, Zabir. Só o Potter não. Eu sei o que tá acontecendo comigo. Não, eu entendi. Queres um óculos, querido? Também, tu entendeu? Então tá lindo. Agora é a vinheta de encerramento. Classificado, show do intervalo, a gente volta. Desculpa, Amir. Desclassificados? Claro, desclassificados. Vou fazer um circuito de palestra. Porque oh, que tem, legal, cara. É mesmo, Amir. Circuito de palestras. Que beleza, Amir. Tinha umas dicas pro Mr. P, já deu mais de 1000 palestras. Mais de 1000 palestras no salão. Aulas de especial futebol, gente. Aulas de futebol ofensivo com Celso Rotti. Bacana. Grande ideia. Contratação e como ganhar Libertadores com a diretoria do Corinthians. Boa. Como organizar uma Copa do Mundo com a CBF. Golpe de vista, noção de jogo e recuando a bola para o goleiro com o Gilson do Grêmio. Né? Defendendo com maestria, Rodolfo do Grêmio também. Pô, aliás, vamos abordar na volta do intervalo rapidamente. Batendo pênalti com qualidade e deslocando o goleiro, Borges do Grêmio. Cotovelaço também ou não? Cotovelaço com quem? O Borges também ou não? Borges não, Borges é mantendo o fair play. Cama de gato com Leandro Damião. Carrinho com Guinha Azul. Exatamente, como dar carrinho e não ser expulso por Guinha Azul. É o circuito de palestras futebolísticas do Almir. Não tem nada pra Floripa aí que tá fora lá da decisão do catarinense aí. O Avaí. Como ficar fora? Como uma capital ficar fora da final do Isso, boa! Santa Catarina é um lugar grande, né? Lugar grande, um estado grande, tem vários times. Vários centros de futebol. Parabéns a Criciúma. Quem é que estragou o futebol lá em Santa Catarina? Os gaúchos! Os gaúchos foram lá e cagaram todo o nosso futebol. Ô meu, show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Vasco aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Volta, Potter. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 15 minutos para as 12. Estamos aqui já bastante atrasados, né, doutor Alceu? Batamento! Exatamente. O Pretinho Básico tem o gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. Nova skin e um cervejão. Se beber, não dirija. Vamos, doutor Alceu. Vamos, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola! Nas costas. Vai, doutor Alceu! É, vai dar Grenal de novo, doutor Pé. De novo, mais de duas novo. Vezes. É só, Inter, só vai ter três, não vai ter cinco, só vai ter três. O Inter ganhou nos pênaltis, doutor Pé. O Grenal ganhou. Que hoje é uma briga de Davi e Golias, né? O Grêmio é o Davi, né? Com um bodoque e o Inter, um gigante, o Golias. Qual é o bodoque do Grêmio? É o Leandro? Olha, cara. É o Borges, o bodoque. É impressionante. É assim, porra, você é 4-0. Eu acho que não é tanto assim. Eu acho que jogou com meia dúzia de titulares, não é desculpa por ter perdido. Eu acho que pelo elenco que o Inter tem. O Grêmio tá aos cacos. Tá aos cacos. O Grêmio tá aos cacos. O Inter tem saiu barato. O Grêmio tem 17 jogadores pra jogar agora. Isso tá aos cacos. 16, o Hockenbach tá fora. Meu Deus do céu. Não, 17 com o Hockenbach. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ok. Cada time no seu momento e sempre foi assim, sempre será. Mas eu queria focar aqui o bola numa discussão pontual. pegando a opinião própria. Pode começar. Obviamente, comigo. De cada um, com perdão na redundância. Pi, foi falta pra ti? Absurdamente falta. Isso não é choro de perdedor. Eu achei tá. também. Eu porque, sou figueirense. Vai mudar o placar? Não, não, é só pra saber. Não, só pra saber. Acho que foi. Mas assim, eu vou dar uma explicação bem rápida. Todos os analistas de arbitragem disseram que não foi falta. Pois é, aí que eu quero chegar. Deixa o Pi, cada um dê a sua opinião rapidamente. Não interfira um no outro. Pi, foi falta? Bem rápido, porque só duas possibilidades podem deslocar e fazer com que um jogador não consiga alcançar a bola. Uma delas é o jogo de corpo e outra é a falta, que tu desloca o jogador evitando que ele chegue. Se a gente olhar o replay, a gente vai ver que o Rodolfo vai cabecear a bola. E ele só não cabeceia a bola porque o Damião não faz um jogo de corpo e sim se agacha deslocando ele. Sim, até acho que não é proposital. Tá, foi falta. Foi falta. Potter. Absurdamente não falta. Quem joga futebol sabe disso. O Leandro Damião tá na frente do Rodolfo. E aí ele se abaixa pra virar pra pegar a bola atrás do Rodolfo. Rodolfo, se ele tem tempo de bola, ele espera o Damião e cabeceia. Ele não salta. Tanto é que no replay com o pedista dá pra ver exatamente isso. O Damião sai de trás se abaixando e o Rodolfo pula atrás dele e vai lá na frente. O futebol tem que se abaixar. Se o Damião joga o corpo pra frente e vai pra trás, é cama de gato. O Damião só vai pra trás. Eles nem se tocam. Ele só vai pra trás. Ele Piangas. Nem vai pra frente. Ele só vai pra trás. Cara, eu vi o lance várias vezes em slow e acho que teve cama de gato. Teve cama de gato. Acho que foi falta. Só que todos os analistas de arbitragem que não, então é óbvio que não foi. Não, eu acho que não foi falta, cara. Eu acho que eles. Tanto que eu acho que ele tá de costa. Ele tá de costa pro zagueiro. Chegar. Entendeu? E aí ele não tem a intenção de jogar o ombro no cara. Quem joga a bola sabe que às vezes tu vai fazer a falta, tu bota o ombro. Ou te abaixa. É desculpa de quem joga a bola. Mas deixa o cara deu a opinião dele, deu a tua opinião e ele não falou. Mas eu não fico falando. Quem é gaúcho não sabe que. Mas ele falou nada que é gaúcho. Só porque eu não jogo bola? Só porque eu não jogo bola? Mas tu joga bola. E tu, Porã, qual é a tua opinião, Porã? Foi falta, sim. Foi falta. Tu, Maurício, qual é a tua opinião? Acho que não foi falta. Não foi falta. O Maurício acha que não foi falta. Sim, não foi falta. Pra não certo. Polemizar o Maurício. Certo. Tá, eu também acho que não foi falta, mas eu só queria... me surpreendeu o Maurício, mas ainda em off já tinha me dito que também que não achou que foi falta e tal. Mas a questão é essa. Os gremistas juram que foi falta. E os colorados, obviamente, juram que não foi falta. Mas gremistas e colorados, pelo menos na sua maioria, eu como... Vou falar com o colorado, tá? Não interessa o Grêmio, porque não falo por eles. E também não falo pelo Inter, mas falo por mim. Eu fiquei triste... com que o Roberto Sigma principalmente falou. Eu também, é verdade. Me deu um mal-estar. Me deu vergonha alheia. Depois os caras vêm em entrevista de rádio, não, porque é o Grenal da PAP, são os primeiros a criar confusão. Os primeiros Sigma, não foi um cara só. E o Roberto Sigma todos os outros dirigentes foram muito sensatos. O Antônio Vicente Martins foi bem depois, sabe? O Renato é um provocador e vai provocar sempre assim que é. É o estilo dele. E tu não vê uma maldade na provocação dele. Não, é molecagem. Né? Exatamente. É infantil quase. E o Sigma, ele invadiu o campo, fez aquilo lá, aí eu pensei, tá, acabou por ali. Aí teve o microfone, piorou a situação. Aí vai pra casa, toma um banho, aí tem o Twitter, né? Ele começou só a retweetar quem tava falando assim, é isso mesmo, tem que fazer isso aí, não sei o quê. Eu fiquei um pouco assustado. E é um cara que tá fazendo um bom trabalho de futebol, né? Tá contratando certo, tá tendo constância, dureza, como ele fazer. Mas sabe o que é isso, cara? Ele foi isso é levar a flor da pele à emoção. Né? É se envolver tanto com alguma coisa, isso é o que se chama de relação passional. Né? Mas o cara que tá na posição dele tem que ter mais cuidado. Né? Tem que ter mais cuidado. Pelo Catarinense, a Catarinense ganhou do Avaí. Na verdade, empatou 2x2. Empatou 2x2, mas fez melhor campanha. Merece estar na final do Catarinense. Merece ganhar o Catarinense de 2011. A Chapecoense fez uma bela campanha no segundo turno. Então, Criciúma e Chapecoense decidem o campeonato catarinense. Nem Avaí nem Figueirense estão na final. Lamentável, né? Lamentável. O Avaí, tudo bem, tem a Copa do Brasil, tá focando na Copa do Brasil. Agora, lamentável o Figueirense não tá na final. Pois é, depois de todo esse investimento em marketing do Figueirense, não só em marketing, em plantel, técnico, mandaram o Márcio Goiano embora, sabe, tá o Jordinho lá trabalhando e não tá na final do catarinense, lamentavelmente. Mas fica a dica, fica a lição aí pro ano que vem, né? E pro próprio brasileiro que vem aí agora. E o Borges, né, cara, não me impressionou o Borges errar aquele pênalti, porque uma pessoa que passa dormindo o jogo inteiro e é acordado naquela situação de bater um pênalti, só poderia dar no Borges, hoje confirmado no Bolas 8, o Porã vai falar isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, na quarta-feira tem os jogos de volta. Viria. Da dupla Grenal, pela Libertadores, o do Inter às 7:30 da noite e o do Grêmio às 10:10. É uma quarta-feira pra gaúcho, nenhum botar defeito. Nós estaremos participando na quarta-feira do The Best Jump, lá na Sociedade Hípica Brasileira. Estaremos lá, nós todos fomos convidados pelo evento para participar, inclusive, de uma prova. Participaremos de uma prova do evento, que é a prova mista. O que que acontece? O cavaleiro faz o percurso, Vocês já viram, obviamente, que seja pela TV. Claro, claro que sim. Cara, o cavaleiro é um evento sensacional. É um evento que reúne somente as pessoas mais educadas, digamos assim, da sociedade. Sim. Então, o cavaleiro faz o percurso a cavalo, obviamente. Depois ele desce do cavalo, faz o percurso até um carro, até um carro, e o piloto deste carro faz o mesmo percurso de carro, o mesmo percurso que o cavaleiro fez de carro, para tomar o tempo, que fez a cavalo. O cavaleiro entra de copiloto no carro e faz o percurso com o piloto dirigindo. No caso, o piloto representando o Pretinho Básico serei eu. Legal, boa sorte. Por motivos óbvios, né? Porque eu dirijo melhor que todos vocês. Certo. Tirando aí, aí tem uma discussão, né, a respeito disso. Porque a gente pode fazer uma aí. Tu já dá... Ô, meu, e eu sou antes. Eu sou preparador de cavalo. Pô. É preparador de cavalo? Preparei o cavalo do Christopher Reeve. Então... Foi eu que preparei. Quem quiser aí me contratar, é Best Jump, estou à disposição. Então tá, muito obrigado, grande abraço, a coordenação, a direção do The Best Jump. Estaremos quarta-feira, então, já assumimos este compromisso. Esse ano mudou, é o mais belo salto, né? O melhor salto vai ser o nome do... Por causa do Carry On. Não é mais The Best Jump, é o melhor salto. O melhor salto. Vamos dar uma girada aí, Porazinho. Vamos numa piada velha. Piada velha do Porã. Feras, tatuco ser em tudo. A poupança conjugal. Ok, até título. O marido virou-se para a mulher e disse: bem, querida. Piada com título. É, piada com título. Bem, querida, vamos colocar uma nota de R$5 neste cofre aqui toda vez que transarmos. A mulher concordou. Quando chegou no fim do ano, ele disse: vamos ver então, querida, quanto já temos? Ao abrir o cofre, ele, surpreso, perguntou: ué, querida, por que aqui há notas de 10 e de 50? Pum. E ela respondeu: ai, amor, você pensa que todo mundo é pão duro como você? Deixa eu ler um e-mail. Deixa eu ler um e-mail bacana que o nosso ouvinte Paulo César Lapa Filho manda pra nós aqui. Ele é carioca, advogado, praticamente manezinho, residente no Campeche. Ele bota aqui: pessoal do Pretinho, escrevo pra vocês pra dar a mão à palmatória, pois quando da primeira vez que sintonizei na Atlântida o horário do PB, achei que fosse um besteiró vazio e sem sentido. Porém, como o horário do programa coincide com o horário em que saio do trabalho, ligava o rádio do carro e, por curiosidade, então passei a escutá-los e acompanhá-los. Grata surpresa tive ao perceber que o PB, na verdade, é um bate-papo inteligente de homens que, como eu, gostam de falar sobre tudo e sobre todos. Uma verdadeira roda de amigos num fim de expediente, por assim dizer. Gostei tanto do programa que imponho a todos que seguem comigo para casa, ou seja, a esposa e 3 filhos, a sintonia do PB na Atlântida, aqui em Floripa. Enquanto as crianças se engalfinham no carro, dou risada com suas piadas e tiradas de sarro. Inclusive, passei a conhecer um pouco da personalidade de cada um de vocês. É indiscutível o humor inteligente, a sátira e o sarcasmo dos integrantes do PB. É inevitável que criemos certa afinidade com alguns integrantes do programa e, até exagerando um pouco, sentimos-nos como se colegas ou amigos fôssemos. É o preço que vocês pagam por serem pessoas públicas. Mas acredito que isso lhes traga mais bônus do que ônus. Que massa, né? Vendo de fora é mais bônus. Vendo de fora é mais bônus. Mais bânus. Mas os bânus e os bônus são inevitáveis. Mais bânus do que bânus. Enfim, meus caros, rogo para que o programa permaneça por muito tempo no ar com todos os seus atuais integrantes. Vai ser difícil. Gostaria... Porque semana que vem a gente tem que anunciar, inclusive, aquela... mudança. A substituição. Gostaria, aproveitando a oportunidade, de mandar um forte abraço pro Marcos Piangers, figuraça que tem ótimas tiradas, para o Neto Fagundes, quem vai sair, inclusive. Para o Neto Fagundes, que sempre assistia no Galpão Crioulo enquanto dava mamadeira pras crias. Para o Mr. P, super voz que ouvia no pijama. E para o Féter, o qual ouço sempre que posso, também no Discorama, que aliás é muito bom. Aos demais, estendo meu carinho e admiração, mandou aqui o Paulo César Lapa Filho, que como já falei, é carioca, adeva, praticamente um manezinho da ilha e residente no Campeche. Tô precisando de advogado aí, ó. Eu tenho, já te mandei o número do meu, meu. Rodaica mandou pra ti o número outro. Quanto mais advogado, melhor, né, meu? Ah, uma junta. É dura, a causa é dura. É uma junta. Junta é médica. Ah, é, junta é médica. Ô, meu, daqui a pouco vai precisar de um outro pra defender diante daquele que tava... Pois é, experimenta não pagar o advogado pra tu. Ô, meu, o que a gente faz agora? Temos aí mais uma rodadinha. Duelo de frases. Duelo de frases. Ah, só mandar um abraço pra galera que ontem, cara, ontem eu fiz uma peregrinação tocando aí, né? Desde a manhã até a noite. Fui pra Gravataí ontem fazer show também, em Campo Bom. Fui lá com a gurizada do Rock de Galpão. De noite tava com os Fagundes, com a orquestra da Ubra aqui em Canoas, uma baita festa que tava. E o dinheiro entrando, né? Já pode não quer ser chamado de rico, né, gaúcho? O dinheiro entrando, né? É o gaúcho fazendo, mesmo, né? Rico é o cara que pode ser amigo de vocês, né, cara? Boa, eu sou rico. Meu culpado. A riqueza não tá no que a gente tem em bens materiais, está no que a gente é por dentro. Baita frase! Baita frase! Nem precisa esse frase. Daí é bom. Chegando aqui uma frase. Enviada num papiro. Papira, do cara. Olha só, peraí, a gente não comentou, cara, o maior gesto, a coisa mais engraçada, mais leve, mais querida que eu vi acontecer no Grenal ontem. O capuzinho. O nosso querido Renato Portaluppi, na hora que o Ney foi bater a lateral do ladinho da área técnica do Grêmio, o Renato Portaluppi levanta a mão pra, como se fosse atrapalhar, levanta a mão pra atrapalhar e encosta a cabeça. Vocês viram isso, cara? Não, foi sensacional. Eu também, eu dei um abraço no Renato. É, se abraçaram, eu vi, Dale. Legal demais. Muito bom, vai então. Thiago Lapoli manda um papiro. Chegou aqui papiro. Hoje de manhã no correio, o Braga recebeu. Quatro frases ele manda pra tentar desbancar Mr. P nessa hegemonia frasal. Frasal. Que já vem de alguns dias, de alguns meses, de alguns anos. Uma semana. De alguns séculos. Eis a frase campeã que criei em 2000 numa aula de sociologia. A frase se chama, tem um título a frase, ou aprender. Ou aprender? Ou aprender. Ah, ou aprender. O telefone tá tocando. Tá atrapalhando o telefone, não dá pra ler a frase assim. Só um pouquinho, vou chamar. Mesmo que você não aprenda nada, você já está aprendendo alguma coisa. Pois aprender que não aprendeu nada, já é um aprendizado. É uma frase feita. Não, né? Teve nem palma. É uma frase feita. Thiago, é VO. Isso aí não devia. É muito ruim a tua frase. Não devia nem ter passado na eliminatória. Vamos lá, Pi, pra acabar com ele. Eu vou pegar catarinense, pô. Eu vou pegar a mais fraca de todas no Mr. P. Foi numa bebedeira no Mr. P. Foi numa festa, gelo e Cuba Libre. Ontem. E na vitrola, uísque e agogô. Whiskyzinho. Sábado de tarde, o Pi tá... Na verdade, essa frase aqui foi no dia 25 de março do ano passado, aniversário de um parente. Um ano, mais de um ano. 25 de março, igual a rua, mano. Mr. P, uma dor de cabeça. Ai! Pegou uma nota de. Posto? Isso, de posto. Nota fiscal? Nota fiscal. Um lápis da Rádio Cidade. E escreveu. O silêncio só fala pra quem sabe ouvir. Meu Deus! Vai, Capazzi! Desce! Baita frase! Acabou, né? Isso aí é o popular nocaute. Nossa! Nocaute. UFC. É, muito bom. Fatality. Sensacional. Alô, parabéns, Pê. Tivemos frases à altura de Mr. P. Pelo amor outra de coisa Deus, aqui, mano. Ó. Contra o Czinho, contra o Vzinho aí na internet. Não me serve. Já era. O Maurício elimina antes. Criem! Pensem! Criam! E principalmente, façam amor. Muito bem, Potter. Se parabéns. Possível com tudo. Ai, que frase, fala isso Potter. E olha pra Baita mim, cara. Frase. Pra levar muito mijada. Bem, era isso. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico pós-Atlântida Festival. Deu pra perceber que nós estamos ainda levemente debilitados. Chega com uma dificuldade pra sentar, inclusive. O assado descobri que hipoglós não funciona. Levemente mas... debilitados, alguns com a cabeça ainda lá no Atlântida Festival, como é o meu caso, e ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito o Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí mais um trote do cabelo no espaguete com o Jason. Quem tá namorando? Quem? Potter. Tá namorando, Potter? Tá namorando, cara? Potter tá namorando, mas pediu pra não falar pra ele. Ah, é mesmo? Tua namorada tava lá, como é o nome dela? Eu não falo da minha vida particular. Ah, não faz assim, como é o nome dela, cara? Muito simpática, muito, muito querida. Muito legal, mas não podemos falar. Eu não falo da minha vida particular. Mas eu que tô falando, eu que quero falar. Como é o nome dela? Bárbara. Bárbara. Beijo, um beijo pra amiga para da Bárbara. Bárbara, querida a namorada Thaís do Potter. Também, amiga da e agora nós derrubamos 80% da audiência, né? Depois que liberamos o nome da namorada do Potter. Potter, teu celular que tá tocando. Nós derrubamos 80% da audiência. Muito nesse programa aqui. Não, mas isso foi sério.